A partir de agora, para todo o Brasil e para o mundo, junto com você, o giro de notícias desta terça-feira, 13 de setembro de 2016. Agora sim, ao vivo com você, depois de terminar agora há pouco a edição do outro programa da outra emissora de rádio e também de tentar falar com um passageiro que na hora do embarque não conseguiu embarcar como deveria. Ele embarcou, né? Não viajou como deveria, que era seguro, utilizando o cinto de segurança. Quando o passageiro não usa o cinto de segurança, quem leva a culpa? Mas nesse caso ele queria usar e viu a importância de usar o cinto de segurança. Só que a empresa, infelizmente, faz uma gambiarra daquelas, dá um nó no cinto que estava quebrado. Você acha que aquilo segura alguma coisa? Bom, demais, né? A gente paga cara a passagem para receber isso. Se você já passou por isso ou conhece empresas que, infelizmente, estão ainda utilizando desta prática, denuncie, participe, conte. Hoje tem as redes sociais, tem a Rádio Ônibus para você, passageiro, se manifestar também e contar como é que está a situação aí. Você que é viajante, paga para viajar e nem sempre é atendido como deveria. O nosso WhatsApp é 16991821468. Você pode falar ao vivo aqui com a gente, mandando instantaneamente a mensagem. Ou no Facebook, me procure Henrique Estrada, ou a página da Rádio Ônibus também, pode escrever lá. E no nosso canal do YouTube, Rádio Ônibus também. Gente, hoje do meu lado aqui no estúdio, estou com uma miniatura que chegou lá de Solânea, na Paraíba. Demorou, olha, faz mais de ano, né? Eu estou esperando chegar a miniatura dele, mas enfim, do J. Artes Minibus. Ele faz miniaturas lindíssimas, né? Vende para todo o Brasil, até para fora do Brasil. Vários modelos, principalmente os modelos que não fabricam mais, os antigos modelos. Eu recebi aqui uma miniatura, a coisa mais linda, da Itapemirim, Nielson. Linda, linda, linda. E olha, um acabamento sensacional. Uma montagem, ela é leve, muito leve. É muito leve mesmo, isso que é legal também, né? Nas miniaturas, quando eu encontro miniatura leve e bonita, fico encantado, porque você precisa dar resistência e leveza ao mesmo tempo. É o que ele faz. J. E. Artes Minibus, parabéns, obrigado. Veio direto da Paraíba para São Paulo comigo aqui. Já está na nossa maquete. É a miniatura garoto propaganda dele, na nossa maquete, chegou aqui. E a próxima miniatura que eu devo receber, essa eu quero que seja em mãos, tomara que dê tudo certo com as datas, do nosso amigo argentino Eduardo Perruchold, né? Brasil, Argentina no mundo do ônibus, é coisa boa demais, hein? Eu quero poder conhecer o Eduardo pessoalmente, quem sabe, dando tudo certo, fazer uma reportagem com ele lá na empresa onde ele trabalha, dirigindo o ônibus talvez, né? Seria bem legal. Tomara que dê certo. Ele também preparou uma miniatura sensacional com a marca da Rádio Ônibus lá na Argentina, hein? Estamos ficando chique. J. Arts, sensacional. Belíssimo trabalho. E nas fotos eu não tinha a noção do tamanho da miniatura. Agora que a gente tem mais a noção. Se você quer ter miniaturas para sua coleção, fale com o J. Arts também. Um trabalho muito legal e atende você aí. Tem muita coisa pronta entrega, não tem, J. Arts? Se não tiver, manda fazer a miniatura, né, da empresa que você gosta. São Geraldo, Itapemirim, os modelos novos também. Tem linha G7. Mas os modelos antigos, eu acho que é o que eu mais gosto de fazer, né? Lindo, lindo, lindo. Obrigado, viu, J. Arts. Está aqui do meu lado, aqui no estúdio. Enquanto eu faço o programa, apresento o programa, eu vou olhando para a miniatura. Vou curtindo a minha miniatura. Você está ouvindo Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. Motoristas do Brasil e até fora do Brasil, Uruguai, Argentina, Paraguai, que nos escutam. Como é que é nos outros países? Na Europa nós temos lá o motorista de caminhão, que deve conhecer motoristas de ônibus também. Quando o camarada não usa cinto de segurança porque ele não quer, ele acha besteira, ele acha que nunca vai acontecer com ele, ele tem corpo fechado, como eu já ouvi falando por aí, tem gente que fala que tem o corpo fechado, né? Aí tem o corpo fechado, nada acontece com esse camarada, né? Nada. Então tá. Bom, aí não usa o cinto de segurança, né? E aí acontece uma tragédia, ou não acontece nada, mas tem a blitz rodoviária, policial para, verifica que tem muito passageiro ou um passageiro não utilizando cinto de segurança. Quem leva a culpa? Quem sabe? Quem sabe dizer quem leva a culpa? Participe e deixe seu comentário. 16 99182 1468. Tem gente que mandou mensagem aqui para mim, ouvindo o programa de sábado. Olha que legal, hein? O programa de sábado. Tem miniaturas aqui, ó, que são feitas pelo JT Arts, que eu acho que quem comprou foi... Deixa eu ver. Tem um rapaz que mandou várias fotos lindas aqui, ó. Ele mandou até mensagem para mim aqui. Bom dia. Boa tarde, Henrique Estrada. Meu nome é Silvio José. Moro em Caruarua. É assim mesmo? Caruarua? Pernambuco. Não é Caruaru. Caruarua. Pernambuco. Trabalho na aviação Itapemirim. Curto muito seu trabalho, suas entrevistas. Sou motorista, gostaria, se possível, poder divulgar o trabalho do nosso amigo. Já estou falando, é o João Edson dos Santos, o JT Artes, que trabalhou na aviação Itapemirim. Ele mora em Solânia, Paraíba, fazendo miniaturas de ônibus. Sua página é JT Artes Miniaturas. Veja o trabalho dele. Ô, meu amigo Silvio José, não só eu conheço o trabalho dele, de perto é a primeira vez que a miniatura chegou aqui, né? Antes era só por fotografia, como ele é um dos nossos parceiros aqui também. Ele já até ajudou o nosso trabalho aqui a estar em um evento em Londrina. Ele foi um dos colaboradores aqui também, o JT Artes. Ele faz um trabalho riquíssimo em detalhes e numa leveza que eu estou impressionado. E uma resistência, uma durabilidade. Você tem razão, viu, Silvio José? Você tem razão, hein? O trabalho dele é show. Obrigado pela sua participação, pelo carinho com a Rádio Ônibus, nosso trabalho aqui também, viu, Silvio José? Cada vez mais audiência em vários lugares diferentes do Brasil e até fora do Brasil. Todo dia eu recebo uma mensagem. Quando não é no zap da rádio, é no meu telefone pessoal, é no Facebook, é por e-mail, é através do aplicativo. Toda vez tem sempre gente nova ouvindo. Às vezes ouve na reprise. Por enquanto nós não temos apresentação ao vivo de sábado, domingo e nem de segunda. Esses dias, por enquanto, não tem na Rádio Ônibus. São reprises. Mesmo assim, está sendo a possibilidade de muita gente que não pode ouvir, às vezes durante a semana, consegue ouvir aos finais de semana o nosso programa, né? Então, por isso tem essas reprises. E o Silvio José, no sábado, mandou essa mensagem para mim. Obrigado, Silvio. Participe e mande mensagem de áudio quando puder, viu? Quero ouvir a voz do Silvio aqui falando. Ele trabalha também na Itapemirim. E eu recebi um Itapemirim aqui, o Nielson. Lindo, lindo, lindo. Do JT Arts. Trabalho nota mil. Alô, Eliane. Estive aí pertinho do seu lado, viu, Eliane? É, Itupeva. Itupeva é perto de Cabreúva, não é? Passei por aí, hein? Cabreúva, Itupeva, não é perto? Eu vi placa de Itupeva ali. Aliás, eu estive no município de Itupeva, né? Passando pela rodovia ali. Eu olhei, né? Fiquei olhando para ver se via Eliane. Não vi. Mas eu acho que você estava por ali, né? Perto das rodovias, não estava? Obrigado pela participação da Eliane. Daqui a pouco tem mensagem dela também. Cinto de segurança. O passageiro não usa, quem é que paga a conta? É culpa de quem? E tem muito passageiro assim, né? Por isso que eu insisto no nosso projeto para ser realidade, levar a educação de trânsito para as crianças. Porque é necessário formar não só futuros bons condutores, mas também levar a formação de educação para termos bons passageiros. Motorista de ônibus é que sabe, né, William? Não precisamos de bons passageiros? Você que passa por cada uma também, em uma das linhas mais populosas de São Paulo, Terminal Jardim Ângela até o metrô Santa Cruz, você sabe, né? Precisa de muitos passageiros educados, gente prudente, que gosta da sua vida e dos demais também, que não se arrisca. Precisamos de bons passageiros e para isso precisa começar na escola, na base, educação. Daqui a pouco eu vou embarcar no ônibus da aviação Campo Belo, articulado, novinho, cheiro de novo, gente, coisa mais linda. Carroceria nova, poltrona nova, ar-condicionado, coisa linda, linda, de primeiro mundo. Só que, infelizmente, não são todos, porque os trabalhadores não fazem isso. Nós temos, só pode ser molecada, não sei, né? Só pode ser. Os pichadores de plantão que não conhece papel e caneta, não conhece grafite, aí faz uma maior sujeira na cidade e nos ônibus também. Aí fica riscando, o ônibus acabou de chegar, entrou na linha esses dias e o vidro está todo riscado, gente. Poltrona toda riscada, é triste isso demais. Então o que está faltando? Não é educação, de modo geral? Se levarmos a educação de trânsito, ela vai contemplar essas atitudes. Não tenho dúvida. de valorizar e respeitar o próximo, respeitar os seus limites, não é? Isso tudo se fala no trânsito. É preciso, para termos um trânsito seguro, um convívio harmonioso, saudável, precisa ter essa educação que vem de berço. E quando não tem no berço, acaba aprendendo na escola. Quantos colegas meus que eu estudei na época eram realmente, infelizmente, mal educados, mas hoje são grandes profissionais, pessoas não só cheias de cultura, mas têm muita educação, para dar e vender. E antigamente não eram, não eram, mas aprenderam na escola, e a escola foi educando. Então precisa, se colocarmos, se tivermos constantemente, sistematicamente, educação de trânsito nas escolas, não só pela questão de segurança, mas teremos uma harmonia muito melhor, as crianças vão aprender muito mais. Essa questão do, como é que fala? Que se fala nos CFCs por aí, relacionamento interpessoal, né? O pessoal usa cada palavra bonita para falar, né? Essas coisas todas, tudo isso com as crianças no convívio, ela acaba aprendendo, vai cultivando isso, e teremos futuros bons motoristas de ônibus, de caminhão, taxista, de Uber, entregadores e bons passageiros, gente. Estou precisando de bons passageiros que utilizem o cinto de segurança. Quando o motorista fala lá na frente a importância de utilizá-los. Alô, meu amigo Silvio José, você já passou por isso? Tem que ir lá falar para os passageiros, anunciar, falar dos itens de segurança, falar da importância da utilização do cinto de segurança, e o passageiro simplesmente ignorar, parece que você nem está ali. Ele achar que o que ele faz está bom e pronto. Quem é você para falar alguma coisa? Já passou por isso? Deve ser muito ruim, né? Um profissional está falando da importância de utilizar o cinto de segurança, está dando toda a atenção ali, e o passageiro nem está ouvindo. Deve ser terrível essa situação, né? É falta de educação, não é? É falta de educação. E a educação de trânsito ajudará e muito. Ajude a rádio a colocar em prática o projeto Rádio Ônibus Educacional. Junto com o ônibus, que é a sala de aula, nós temos um micro-ônibus que eu acredito ser muito melhor. A gente conseguir um ônibus mais inteiro do que esse para reformar. Primeiro que tem placa amarela, né, precisa mudar a questão da placa também, uma reforma dele geral. Ele está numa situação, pelo que me disseram nas fotos e no vídeo, né, é um trabalho árduo, né, que vai ser complicado a gente finalizar. Mas eu sigo na campanha para a gente, quem sabe, conseguir arrecadar ou para reformá-lo ou para comprar um em condições melhores, usado, né, velhinho, mas em condições melhores, ou conseguir com que alguma empresa possa participar com a gente. A ideia é o seguinte, é montar o estúdio de rádio dentro de um micro-ônibus. Esse micro-ônibus vai caminhar junto com o projeto, levando educação de trânsito. E vai poder visitar a sua cidade, a sua empresa, as praças, convidar os amigos para participar de eventos dentro do ônibus, levando informação sobre educação de trânsito, tirando dúvidas da comunidade sobre pontuação, CNH, os direitos de trânsito, coisas que nem sempre a gente sabe, quando você pode ou não recorrer a uma multa, né? Essas coisas todas, essas questões legais que a gente fica perdido navegando por aí, isso tudo nós vamos levar também em forma do nosso estúdio, do micro-ônibus. E eu quero muito colocar em prática isso. Levar a educação de trânsito e nosso estúdio de rádio, o micro-ônibus, que será o nosso espaço de transmitir a nossa programação. E quero contar com a sua ajuda, ajuda financeira, ou da sua empresa que possa participar com a gente, que possa participar de alguma forma, oferecendo o ônibus. Em contrapartida, a sua empresa vai ganhar visibilidade, vai ter a marca dela estampada nas laterais do ônibus, e isso e muito mais. Participe, quem sabe você tem um ônibus parado aí, não sabe mais o que fazer, não vai poder vender passagem por causa do ano dele, né? Segundo as normas e a nova resolução da NTT, não tem como mais ganhar dinheiro com ele. Vai ficar parado, apodrecendo, como tantos a gente vê aí nos pátios de grandes empresas, como eu já vi de perto, ônibus criador do mosquito da dengue, gente. A empresa 1001, eu vi de perto, no Rio de Janeiro, vários, 300 ônibus enfileirados. Ônibus que está nascendo mato dentro do mato, é fogo, né, gente? Nasce em qualquer lugar, até dentro de ônibus. Mato surgindo dentro do ônibus. Criador do mosquito da dengue, poças, porque tem vidro quebrado, e aí chove, aí a água fica acumulando lá. Tudo isso eu filmei, fotografei e vi de perto. A empresa 1001, E me desculpe os seus proprietários, mas eles não sabem disso. E o ônibus fica lá apodrecendo. E, né, a gente está precisando do ônibus para colocar... Tem micro-ônibus lá, vários, né, eu vi também, micro-ônibus. Que é um tapinha rápido, logo está funcionando. Mas está lá. Né? É preferível deixar apodrecendo do que oferecer para o nosso projeto? Tomara que não. Não é possível. Eu continuo acreditando que ainda nós encontraremos um empresário, alguém que possa participar com a gente de alguma forma, tornando o nosso estúdio físico. Nós não temos ainda. E muita gente quer conhecer o estúdio e quer participar aqui da Rádio Ônibus. Né? Nós não temos ainda o estúdio físico, que será dentro desse micro-ônibus. Para falar de vários assuntos, levar informação, educação de trânsito e falar de assuntos como esse, que nós já estamos falando, sobre a importância da utilização do cinto de segurança pelos passageiros e saber quem é que leva a culpa caso o passageiro resolva não usar. Não quero usar cinto de segurança, me incomoda, né? Acho que não precisa. Tem passageiro que pensa assim. Qual a sua opinião a respeito disso? Participe e manda a sua mensagem também. 16 99 82 1468. A mensagem lá do nosso amigo Silvio José, da Itapemirim, profissional da Itapemirim, ele que é de Pernambuco, participou com a gente, mandou duas mensagens aqui em áudio. Vamos ouvir? Obrigado, Silvio José. Boa tarde, Henrique. Opa, boa tarde. Sobre a pergunta a respeito do cinto de segurança, normalmente, se por acaso estiver quebrado alguma coisa assim, em alguma situação dessas, a culpa seria do motorista. Por quê? Porque antes de sair da garagem, teria que conferir, né, os itens de segurança do veículo. Né? E geralmente, ele é o primeiro passo a dizer à empresa que não está em condições de seguir viagem, pois está danificado o cinto de segurança. Sendo assim, podendo dar mais segurança aos passageiros da viagem. Né? Olha que legal que ele falou, gente. Eu tinha esquecido desse item. A gente está culpando a empresa, está culpando o fiscal, sei lá quem. Mas e o checklist que o motorista tem que fazer? Alô, Eduardo Brum. Eduardo Brum e suas dicas. Já falou isso, né, Eduardo Brum? Se estiver nos ouvindo aí, Eduardo Brum, acho que o Vaguinho já falou sobre esse assunto também. E o checklist? Alô, Adilson Matos, também do rodoviário. Ô, Adilson, e o checklist? É importante, não é? Todo dia tem que fazer. Aliás, toda hora quando o carro vai sair de viagem. Ele tem que checar. Viu? Ouviu bem o que disse o nosso amigo da Itapemirim? Quem tem que fazer o checklist é o motorista. Aí ele verifica se tem algum item faltando, algum problema, e já passa a comunicação para a empresa. A não ser que a empresa diga, vai assim mesmo. É a última viagem, vai assim mesmo. A não ser que a empresa tenha dito isso. Mas é interessante o que disse o Silvio José. Ele completou aqui a mensagem, mandou mais uma outra aqui. Agradeço aí, Henrique, pela minha publicação sobre a minha pessoa. Eu, Silvio José de Caruaru, né? Eu tinha errado aí, coloquei Caruauá, mas é Caruaru. Obrigado, viu? É Caruaru mesmo. Tá certo. Eu achei estranho aqui, Caruaru. Obrigado pela participação, Silvio José, viu? Sua participação é muito importante. Ele disse bem aqui, hein? Checklist. Então a culpa acaba sendo do motorista aí, hein? Não é? Ou estou errado? Participa com a gente. 16 99 82 14 68. Hoje, dia importante também, para o nosso país aí. O deputado Cunha foi cassado por 400 deputados, né? E teve apoio de 10 colegas. Mas não fica preso, né, gente? Ele vai ficar preso em algum lugar? Vai devolver a dinheirança toda? Né? Só ficar sem participar das eleições, para ele é mamata, não é? Aí não vale nada, tem que ficar preso. Como é que vai ser daqui para frente? Prisão, devolução do dinheiro. Isso que eu gostaria de ver, né? Esse circo todo aí, já sabia como que ia ser o desfecho. Eu imaginava. Participa com a gente, manda a sua participação aqui através do WhatsApp, comentando os assuntos. 16 99 82 14 68. Vamos ouvir a Eliane, direto de Itupeva. Passei pertinho dela, fiquei olhando para ver se vi a Eliane, não a vi, para ver se vi alguém com a camiseta do Mundo Truck, também não vi. Tô brincando, viu? Passei pela rodovia ali, vi só a placa, não foi possível parar, mas é pertinho, né? Estava ali em Cabreúva, pertinho de Itupeva. É lugar muito importante, é região muito bonita. Vamos ouvir a mensagem da Eliane, que está ligadinha com a gente aqui. Alô, Eliane! Boa tarde, Henrique. Eu sou a Eliane do Mundo Truck de Itupeva. Henrique, em questão do cinto de segurança, tenho uma dúvida ou talvez até uma observação. Nos carros particulares, a responsabilidade sobre a multa de quem está com o cinto é do motorista. Nos ônibus, essa responsabilidade é de quem? É do motorista ou é da empresa? E como é um equipamento obrigatório, de segurança obrigatório, que todos devem usar, por que que no ônibus o motorista não toma a postura de falar eu só saio com o carro a hora que todo mundo estiver com o cinto? Há algum dispositivo nos ônibus que informa que algum passageiro está sem o cinto de segurança? Não seria uma postura a ser tomada pelas empresas, pelos fabricantes de cinto, esse sinal de que há alguém sem o cinto de segurança no carro? Eu entendo que o cinto não é um acessório dentro do carro que você opta ou não por usar. Eu entendo que é um equipamento de segurança e que te salva a vida caso ocorra um acidente. É uma observação e uma dúvida também. Boa tarde. É, ótima observação, ótima dúvida, né? E aí, tem um dispositivo no ônibus onde mostra que tantos passageiros estão usando ou não o cinto de segurança? Quem pode responder isso, hein? Alô, amigos rodoviários do Brasil, fique à vontade para participar aí e responder. Existe isso? Se não existe, deveria, né, gente? No mundo que nós estamos vivendo hoje, tanta tecnologia, tantas coisas possíveis. Se não tem, já passou da hora, não é possível. É, que identifique no painel, olha, tem passageiro sem cinto de segurança. O problema, viu, Eliane, se o motorista dissesse, olha, só saio daqui se todo mundo usar o cinto de segurança, eu acho que em alguns momentos ele compra a briga, viu? Capaz até de apanhar. A gente não sabe quem tá transportando, ele não conhece, né? Infelizmente, a falta de cultura, de educação começa também. Mas não pode justificar também. É alguma coisa, alguma medida... precisa ser feita para que seja respeitada a autoridade do motorista, né? Alguma coisa precisa ser feita, né? O motorista, sei lá, né, no próximo posto policial informar, né, a polícia rodoviária que tem alguém perturbando a viagem, né? Isso já aconteceu, já ouvi casos de motoristas que tiveram que colocar o camarada para fora do ônibus, né? Aí como é que faz? Vai ele bater no cara? Não é para bater ninguém, né? Chama a autoridade, para, a orientação pelo menos da maioria das empresas é essa, para em local seguro e onde tiver a polícia rodoviária, informa o problema e aí os procedimentos é com os policiais, para tirar o camarada dentro do ônibus. O cara sai berrando, esperneando, mas sai. Sai, né? 16 99182-1468. Mande a sua participação também aqui no nosso programa. Já tem mais. Tem o Emerson, tem Carlos Abelo, tem o nosso amigo JT Artes, direto de Solânia, na Paraíba, faz um trabalho sensacional. Tem outros amigos que escreveram, mandaram fotos aqui. E também hoje tem a participação de Adamo Bazani com as informações do mundo do ônibus, com muita, muita credibilidade. Eu estou aqui no estúdio da Rádio Ônibus com a minha caneca, 14 bis estampas, a caneca com a marca da Rádio Ônibus, apenas R$ 25,00 mais o frete. Adquira a sua caneca também. Pode fazer a compra diretamente do site da 14 Bis. Mas eu já vou compartilhar no intervalo, quando está rodando o intervalo, vou compartilhar o link da 14 Bis, onde você pode comprar a caneca. Nós temos fotos com o Nielson, tem foto da Aviação Cometa, tem fotos do Papa Fila, tem foto da VVR, tem fotos de vários ônibus. Você pode mandar sua foto também, são canecas personalizáveis em cerâmica resistente e com a marca da Rádio Ônibus, ótimas para fazer a sua coleção de caneca. R$ 25,00 mais o frete. E do lado da caneca está aqui a miniatura de ônibus que eu acabei de ganhar. Veio lá da Paraíba, do JT Artes, da Itapemirim. Linda, show, coisa lindíssima. Semana Nacional do Trânsito está chegando. Ontem eu estive na CT, Centro Escolar de Trânsito, e gravei com a Eliane Salzano, que falará daqui a pouco sobre o que a CT, o Centro Escolar de Trânsito de São Paulo, está preparando e organizando para você. É um curso que tem o apoio da Rádio Ônibus, muito importante. Estresse no trânsito. Gente, tem muita gente aí que não está aguentando mais, está ponto de explodir. é passageiro, é trânsito, é problema em casa, é muita coisa, não é? E todo dia está lá. E é motor dianteiro. Faz a pesquisa aí. Conversa com motoristas urbanos que trabalham com motor dianteiro e motor traseiro. Quem é mais estressado? Quem trabalha com motor dianteiro ou traseiro? Não tenho dúvidas. Motor dianteiro, o cara está a ponto de explodir. E a CT vai estar organizando no dia 19, apenas um dia, um curso grátis, gente. Não vai pagar nada. Vagas limitadas. Vai acontecer dia 19 desse mês, já na Semana Nacional de Trânsito, falando sobre o estresse no trânsito. A palestrante é a doutora Paula de Oliveira, psicóloga, renomada no assunto, hein? É da 1 até as 16 horas, no dia 19, na CT, a Semana Nacional do Trânsito. É o oferecimento, um apoio da Rádio Ônibus para você fazer esse curso grátis. Fica ligadinho sempre com a gente aqui, que a Elaine vai falar mais detalhes sobre esse curso daqui a pouco. Você está ouvindo Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. Alô, JP, Rua Manuel Borba, hein? A rua mais famosa de Santo Amaro. Vamos ouvir o comercial da JP? JP Afiações Profissional. Afiando alicates de cutícula, tesouras, facas. JP Afiações Profissional. Afiamos na hora a lâmina de máquina de corte de cabelo. JP Afiações Profissional fica na Rua Manuel Borba, 130, Santo Amaro. Rua Manuel Borba, 130, Santo Amaro. JP Afiações Profissional. O J Arts mandou mensagem aqui direto de Solânia, na Paraíba. Vamos ouvi-lo? Alô, J.E. Artes. Bom dia, Carlos. Opa! Aqui é J.E. Artes, minibus, direto de Solânia, na Paraíba. Mandando um abraço a todos os ouvintes aí. Poxa, Carlos, e aí, gostou da miniatura? Pô, se gostei. Tá vendo aí como é que é o negócio, né? Pronto. Lindo, mas, cara. Parabéns. Cara, não diz pra turma que demorou muito pra chegar, não, cara. Foi rapidinho. Vou explicar. Foi rápido do dia que essa você enviou. Essa miniatura que eu mandei pra você foi uma que eu separei pra mim. Mas, infelizmente, né, ou felizmente, né, felizmente para você, infelizmente para mim, mandei para você, porque como não sobra miniatura aqui, eu não consigo, eu falo para a turma, vocês colecionam a minha miniatura, mas eu não consigo colecionar as minhas miniaturas. Nossa, é verdade. Porque quando só fica aqui, a turma leva tudo embora, pede, isso é bom, e né? Aí eu acabo sem nada. E essa aí era uma que eu estava guardada aqui, inclusive eu não costumo fazer as miniaturas com essas lanternas em EVA, e essa foi exclusiva para você aí, falou? Forte abraço a você, a todo mundo que está ouvindo aí, estamos aqui à disposição. Até mais. Deixa eu explicar, né, meu amigo? Demorou, o que eu quis dizer, é que desde quando eu conheço o J. Arts, eu estou no pé dele aqui, querendo a miniatura para ver de perto, né? E faz tempo que a gente se conhece já. É, nosso parceiro aqui já há bastante tempo, né, J. Arts? Nem sei quanto tempo, mas bastante tempo, já há mais de ano. Então, chegaram tantas outras miniaturas de outros amigos fabricantes também, e a dele não chegava, mas ele explicou. Nem ele faz a coleção, mas isso é sinal bom, né? Trabalho de primeiríssima qualidade e, aliás, um preço bem acessível, uma preocupação legal dele, porque ele sabe que muita gente quer fazer coleção, mas nem sempre tem dinheiro para pagar uma miniatura. Então ele quis fazer uma miniatura que fosse acessível a todos. E ele faz. Bem legal o trabalho. E demorou, que eu quero dizer, do tempo que eu te conheço. Mas quando você postou nos Correios, chegou. Mesmo com uma possível greve que eu ouvi falar por aí, não é? Tinha gente falando que ia ter greve dos Correios, mas chegou. Foi rapidinho. Aí sim, né? Obrigado pela participação, pela miniatura mais uma vez. Vamos para as Minas Gerais. O Vander de todos os dias com a gente. Alô, Vander. Bom dia. Henrique da Estrada, Vander de São Gotardo. Tudo na paz aí, tudo, né? Tudo na paz. Você e os cachorrinhos e aí, eu, né? Vou te falar uma coisa para você, você falando de cinto. Sim. Eu andei numa empresa, não vou citar nome. Tem que falar o nome, sim, viu? Uma empresa aí, ela faz só a linha de Uberaba. Tem que falar nome, viu? Ela é assim, não é famosa, não, mas eu vi o cinto de segurança dela arrebentado, amarrado. Meu Deus. E isso eu achei cômico, bem que você toca esse assunto, eu ia falar hoje na Rádio Ônibus isso. Isso aí, ó, o senhor está ouvindo aí, da empresa aí, ó, que faz Carmo do Paranaíba a Uberaba. Aí olha direitinho esse cinto de segurança, viu? Viu? E arruma o cinto direitinho, porque não dá não, hein? Porque eu já andei no carro de vocês até em Campos Altos. Cinto rebendado, entendeu? Olha isso. O carro, o número do carro é 6.340, viu? Você sabe qual que é a empresa, não vou citar nome, porque isso é ruim, né? Um abraço pro nosso amigo JT Arts. Um abraço pro nosso amigo Félix Júnior. Um abraço pro nosso amigo Bruno Lisboa Borges. Um abraço pro Carlos Abelo. Um abraço pro Lula Bus. Um abraço pro Eduardo Peruchute. Um abraço pro nosso amigo Marco do Rio de Janeiro. Um abraço pro Antônio Ricardo Silva de Divinópolis. Um abraço para todos. Um abraço também pro Denilson Aparecido aqui de São Gotardo. Motorista de caminhão, tem dia que tá de ônibus, tem dia que tá de caminhão. Um abração pra você, viu, Denilson? E ótima tarde pra todos, viu? Todos os ouvintes da Rádio Ônibus. Valeu, Vanley. É, tá vendo? Tem que falar o nome da empresa sim, viu? Pode falar o nome da empresa. É importante falar sim. Se você tem certeza do ocorrido, ainda mais quando passa, né, com você, então... Tem que falar o nome da empresa. A empresa tal foi assim a minha viagem, né? Com o cinto amarrado. Isso pode, né? Viajar com o cinto quebrado, amarrado. O nosso amigo lá da Itapemirim levantou uma questão bem interessante. Que o motorista tem que fazer o checklist antes de viagem, não tem? Antes aí da garagem, faz o checklist. Assina, não tem que assinar algum papel? Ou não? Não é? Deveria, se não tem, deveria. Assinar, ó, tá tudo ok, conferido. O ônibus, os itens estão tudo em ordem, cinto de segurança, poltrona funcionando, ônibus limpo e sai para viajar. E aí na hora, né, de colocar o passageiro para dentro, o passageiro reclamou, gente, o passageiro reclamou. Eu estou tentando um contato com ele ainda, eu não sei se a gente vai conseguir falar com ele, se não conseguir hoje, amanhã, para falar com o passageiro que passou por isso. Ficou revoltado com toda a razão e questionou o motorista. E aí? Eu não quero viajar com cinto de segurança... amarrado, dando um nó porque está quebrado. E aí era o último ônibus e os passageiros já pê da vida, né? Todo mundo fica bravo, porque você vai acabar atrapalhando a viagem de todo mundo. Mas não é o passageiro, é a empresa que está atrapalhando. É isso que os demais têm que entender também. E ele se arriscou, teve que viajar assim mesmo porque era a última viagem. Me parece que foi isso, né, Carlos Abelo? Me parece que foi isso. Vamos ouvir quem agora? Vamos ouvir o Carlos Abelo agora, direto, instrutor, motorista dos artistas. Se você quer participar com a gente comentando os assuntos também, mesmo durante as reprises, pode gravar, manda mensagem, eu colocarei sempre no próximo programa. Atenção ao nosso telefone, 16 99182-1468. Carlos Abelo. Olá, ouvinte da Rádio Ônibus, é Carlos Abelo, instrutor. E hoje aí nós estamos com uma discussão aí sobre um post que foi feito aí nas redes sociais pelo Wagner Oliveira, que foi o passageiro aí que teve problema para embarcar aí numa viagem devido ao cinto de segurança estar amarrado, né? Ele teve aí problemas aí, que ele foi a questionar o motorista, e o motorista... disse que não ia atrasar aí a viagem por conta disso, né? E ele não soube como agir nesse caso, mas bem indignado. E ele postou aí, e a nossa amiga Márcia Pontes passou esse caso aí pra mim, e eu resolvi aí, junto com a Rádio Ônibus, mandar um e-mail pra empresa, cobrando aí uma resposta do que aconteceu, né? E nós estamos aguardando ainda que eles tenham aí um prazo aí para poder estar respondendo, né? Isso é lei, tá? Mas o que foi legal é que ontem eu conversando com o Igor, que ele é o administrador da página da empresa, da Rio Doce, né? E ele deu uma atenção muito grande, né? Falando... da política da empresa, o que a empresa vem fazendo para que esses tipos de coisa não aconteça, né? Para o que o projeto que a empresa tem em trabalhar na redução de acidentes, em redução desses tipos de problema aí ocasionado por falha mecânica, né? E ele também deixou um negócio aí, colocou em dúvida aí também sobre alguns passageiros também, que infelizmente ao subir no veículo danificam aí os carros e muitas vezes aí não são passado batido, né? E a minha opinião é o seguinte, isso é uma série de erros, né? Que esse erro aí tem que ser, ele tem que partir lá da empresa, ele tem que ser vistoriado, por isso que a gente vem falando para os motoristas, que os motoristas têm que ser muito criterioso com isso, né? Então, se você está no seu carro para fazer o embarque e avistar alguma coisa fora do normal ou algum passageiro vier ao seu encontro para relatar algum problema devido ao cinto de segurança, por exemplo, que foi o caso do Wagner, o correto é que você não faça o embarque, não termine a viagem, tá? Ou seja, procure o seu supervisor, procure aí alguém responsável pela tua empresa ou pelo setor rodoviário e passe esse problema para a pessoa, explicando o que está acontecendo. Porque normalmente, Henrique, vai cair sempre para cima do motorista, tá? E nós sabemos que isso daí é um conjunto de erros que parte do fiscal, lá do fiscal, que o fiscal tem que olhar o carro, ele tem que olhar os bilhetes de passagem, que recentemente nós tivemos um outro caso aí, foi discutido nas redes sociais, onde uma criança embarcou, né? E só foi ser percebido quando fez o desembarque, porque tinha uma imprensa, um pessoal de uma imprensa filmando. Então isso daí, pessoal, que a gente vem falando para os motoristas, sejam criteriosos, não tenha preguiça, faça o seu trabalho. Nós não somos obrigados a partir com o carro faltando cinto de segurança, tá? Então, se o motorista tivesse relatado esse problema aí, no ato aí que o amigo Wagner aí teve esse problema, talvez hoje a atitude seria outra. E a empresa é obrigada, sim, a fazer a troca do veículo ou até mesmo deslocar o passageiro que teve esse problema para um outro veículo, tá? Ou até mesmo que ele ficou indignado porque ele não tinha, era o último veículo do dia, era o último veículo que tinha na noite, ele não tinha onde ficar, então o certo seria a empresa ter colocado ele num hotel, né? Até que tivesse outro veículo para que o mesmo fosse embarcado, né? Então não foi essa atitude, né? E eu, no lugar do Wagner, também não teria embarcado, tá? Talvez até teria chamado uma viatura, até policial, para que fosse relatado esse problema aí, né? Então nós estamos esperando aí, Henrique Estrada, estamos aguardando aí o pessoal da assessoria de imprensa da Rio Doce mandar um e-mail para nós, para que nós divulgamos aí na rádio, né, com uma resposta. E eles estão sendo bem educados, bem criteriosos para apurar isso. Tanto é que eles pediram esse tempo aí para apurar junto com o motorista, junto com a garagem, para ver o que foi que aconteceu, para dar uma resposta, né? E fomos muito bem atendidos pelo Igor, que é um analista de sistemas da Rio Doce, onde encaminhou a nossa reclamação direto para a diretoria, está na mão da diretoria, né? E até venho aqui por meio da Rádio Ônibus agradecer a força que ele deu, falando do projeto que a Rio Doce faz com seus motoristas, né? Então nós estamos aguardando uma resposta aí, ok? Então assim que tivermos a resposta, vamos passar para a assessoria aí do Henrique Estrada para que divulgue aí na rádio, ok? E aquele mesmo que nós falamos sempre, motorista, não pequem por excesso de confiança, ok? Um abraço a todos. Muito bom, a participação do nosso amigo instrutor, Carlos Rabelo. Participe você com a gente e deixe a sua opinião também. Situação complicada, mas está aí. Eu acho que o passageiro precisa ser mais exigente. E lembrar que não foi de graça, pagou, né? Pagou para viajar, não foi? Mesmo de graça, né? Não poderia viajar daquele jeito. Mas ainda pagando, gente. Não dá, porque a gente não sabe o que vem logo à frente. Eu não sei qual foi o trajeto que ele fez, de onde ele estava embarcando. Eu não tenho esses detalhes ainda. É, exatamente aí. Eu nem estou falando o nome da empresa aqui, porque eu estou aguardando a empresa participar com a gente aqui. Tomara que a empresa fale. É gentil da empresa. É empresa séria, não fica enrolando. Vai e resolve o caso. E se manifeste dizendo... De repente, não é assim que a empresa costuma trabalhar. Uma eventualidade, um descuido de alguém, acontece, né? Pode acontecer. Mas são coisas que precisam ficar mais atentos, porque o passageiro pagou e precisa viajar de uma forma mais segura. Agora, o passageiro precisa ser mais exigente também para não viajar assim. Se tiver algum problema, até poltrona solta, quebrada, o encosto não está funcionando, tem que reclamar. Ah, mas espera outro carro, a viagem atrasa, eu não sei, mas não pode viajar de uma forma desconfortável e pior, insegura. A gente não sabe o que vem logo na frente. Vamos de música? Eu não tô querendo uma música ainda no programa de hoje, hein? Mas tem muita gente querendo participar, falar, comentar, manda seu comentário também, mesmo nas reprises. 16 99182 1468. Vamos para a minha querida Catanduva, interior paulista, ele, o mestre de design, Adriano Rosendo, nesse calorão, se tá quente aqui, imagina aí, em Catanduva, perto de Rio Preto. Alô, Adriano. Oi, Carlos, é o Adriano, tudo Opa, bem? Opa, joia. Eu tô escutando aqui, é dinheirança mesmo, que eu tô de dinheiro que é uma herança, né? Então, sobre o cinto aí, eu acho que não tem não, porque... E como é que fica os bancos que não tem passageiro? Mas é uma ideia boa, proposta boa, de ter um sistema que avisa o motorista que tem gente sem cinto. Legal, gostei da ideia. Só tem resolver essa parte nos bancos que não vai, não tem passageiro, né? Interessante, é verdade. Como é que fica? É, aí não comprou passagem, aqueles estão vazios, como é que fica para identificar lá na frente? No carro nosso, né, no automóvel é fácil, não é? Mas eu acho que o automóvel ele também só sinaliza, ele sinaliza para todos os passageiros? Se você não estiver levando carona, ele avisa que não tem alguém não usando cinto? Como é que fica no carro de passeio? Agora que me vê essa ideia na cabeça, e aí, como é que fica no carro de passeio? É, se eu não usar, se eu estiver dirigindo, ele avisa. Mas do passageiro não avisa, né? O passageiro não avisa se não estiver com cinto. Bom, tecnologia para isso, gente, existe, né? Hoje, o que você pensar no mundo é capaz de fazer, não é? Tem camarada aí que fez até máquina para fazer água. E é verdade. Então, tudo é possível. Mas deveria ter mesmo uma sinalização ali no painel do motorista, identificando que o passageiro não está usando, não é? Aí que não sei se o passageiro pode assumir essa responsabilidade. Mas é interessante o caso aí, hein? É, intervalo rápido na sequência, a primeira música do programa de hoje. Você pode mandar o seu alô também, pedidos musicais, através do nosso WhatsApp 16 99182 1468. Já eu volto. Você está ouvindo Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. Amigo ouvinte, aquele seu afeto pelo carro, ônibus ou caminhão agora pode virar um objeto pessoal. É isso mesmo. A 14 Bis Estampas transforma sua foto ou imagem favorita em diversos objetos diferentes. Pode ser uma caneca, uma camiseta, azulejo, mousepad, quebra-cabeça e até uma placa de metal. Que tal tomar o seu café com uma caneca do seu próprio carro estampado nela, hein? Ou talvez estampar em uma camiseta a foto do último encontro de ônibus que você visitou com a sua família e seus amigos. Acesse agora mesmo o site www.14bisestampas.com.br. Uma infinidade de novidades e ideias para você personalizar o que você quiser. Acesse agora www.14bisestampas.com.br. A Aqui também tem música para sua viagem ficar ainda melhor. Os hits dos anos 80 presente na Rádio Ônibus. Boa viagem para você. Use cinto de segurança em ônibus. Afiações Profissional. Afiando alicates de cutícula, tesouras, facas. JP Afiações Profissional. Afiamos na hora a lâmina de máquina de corte de cabelo. JP Afiações Profissional fica na Rua Manuel Borba, 130, Santo Amaro. Rua Manuel Borba, 130, Santo Amaro. JP Afiações Profissional. Nós. Curitiba, Paraná. Saída dia 18 de novembro. Retorno dia 20 de novembro. Viagem em ônibus super confortável. DD Marco Polo da Isla Tour. Informações e reservas: 981946424. 981946424. Pagamento em até 3 vezes a partir de setembro. Uma realização Wanderson. Junte-se a nós. Curitiba, Paraná. Atenção, ocorrência grave, MG435, sentido Sabará. E se você acompanhasse o socorro de uma vítima do trânsito? Ai, meu Deus. O Thiago passou por isso. Tinha muita gente no carro, meu Deus do céu. É imprudência de um veículo invadiu a contramão e pegou o outro de frente. No carro da vítima fatal, ele e mais três crianças. O que ele tá fazendo? Não fica preocupado, não. Não. A justiça ajuda você, cara. As crianças imobilizadas, chorando, pedindo pra ver o pai. O pai tava no carro já morto. A vida é muito frágil e a gente tem que cuidar dela a cada instante. Não deixe o trânsito mudar sua história. Seja você a mudança no trânsito. Parada, um pacto pela vida. Rádio Ônibus para todo o Brasil e para o mundo. Daqui a pouco você vai ouvir a participação aqui, o contato que eu fiz com o passageiro que passou por um momento delicado na hora de embarcar em Juiz de Fora. Cinto de segurança do ônibus amarrado com um nó. Vamos entender dele, né? O que realmente aconteceu, né? E qual foi a atitude dele, dos passageiros e do motorista, né? Daqui a pouquinho aqui na Rádio Ônibus. Sai daí, momento importante para que a gente aprenda mais um pouco, hein? Já, já. Quando eu te peço para tomar cuidado, quando eu te digo que eu tô te esperando, quando eu te imploro para pensar na gente, eu tô com medo de te perder. Você cruzando cada estado, noite após noite sem nenhum descanso, eu tô com medo de te perder. Motorista, álcool e drogas podem fazer da sua viagem um caminho sem volta. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Uma empresa que presta serviço há mais de 3 décadas tem que ter qualidade, não é mesmo? Por isso, na hora de trocar a sua janela de ferro ou madeira por alumínio, conte com a Esquadrimax. A Esquadrimax fabrica e instala a sua janela de alumínio. Possui equipes especializadas em remoção e a troca é feita no mesmo dia. Acesse www.esquadrimax.com ou ligue 5621-1581. Peça o seu orçamento hoje mesmo. Esquadrimax, sua casa merece esse conforto. Mais WhatsApp na Rádio Ônibus, 16991821468. O Emerson também participou com a gente, comentando os assuntos. Ele que já foi motorista rodoviário também, é motorista profissional. Alô, Emerson, é Suzano, tá na área, tá na Rádio Ônibus também. Bom dia, meu amigo Henrique Estrada. Aqui é o Emerson de Suzano. Ô, meu parceiro, hoje tô mandando uma música aí. E quero dedicar ela à minha esposa, Liliane Maria Santiago, a mulher guerreira, que infelizmente mais uma vez parado aí no ramo, e ela nunca, nunca me largou na mão. Passamos dificuldade juntos, criamos nossos filhos com muita dificuldade, mas graças a Deus sempre juntos. Então hoje queria dedicar essa música e esse dia, essa mulher maravilhosa, uma mulher especial, uma mulher que sempre esteve comigo nas dificuldades, nas alegrias e sempre ali me incentivando, me apoiando. Paixão da minha vida, obrigado por tudo. Agradeço a Deus a cada minuto, a cada segundo de estar com você. Como eu sempre falo, você é meu porto seguro, você é meu alicerce, você é a base da nossa família, você é tudo para mim e para os nossos filhos. Que Deus sempre te abençoe, Liliane, que Deus sempre te guie, sempre dê essa luz maravilhosa que você tem, que Ele sempre dê muito mais luz para você. Eu sei, eu te conheço, e esse coração teu é muito grande. Queria que cada um de nós, seres humanos, tivesse 1% desse coração maravilhoso que você tem. Tá bom? Sou apaixonado por você. Minha vida é baseada em você. Tá bom? Então, um grande abraço, um beijo muito grande para essa mulher maravilhosa e a todos os ouvintes. Que Deus abençoe você, Henrique Estrada, a sua família. Você conhece, você sabe melhor do que eu que a nossa família é a base de tudo, né? Então um abraço a você, a sua família, o Josmar de Oliveira. Hoje, não sei se eu vou conseguir ouvir a rádio inteira, porque eu vou fazer, graças a Deus, um biquinho aí pro Josmar da Speed Trans. Agradeço ao Josmar, esse grande parceiro aí que nesses momentos sempre estende a sua mão, né? Ao nosso parceiro Carlos Rabelo Costa, o instrutor, ao Pelo Schold, ao Márcio Soares, ao Félix Júnior, Lula Bus, tá bom? Que Deus abençoe a todos, dê muita luz e ó, não vamos perder a esperança, tá bom? Um abraço, parceiro. É momento importante, quase romântico aqui, familiar, com o motorista Emerson Direto Suzano. Depois da música dele tem a participação do passageiro que passou uma situação complicada. É, sinto segurança amarrado, mas o pior de tudo é ouvir o que ele ouviu do motorista. É, pior de tudo é ouvir o que ele ouviu e os passageiros condenando. É. Ah, meu Deus, esse país é fogo, né? Tem cada coisa que acontece. Vamos de música, já já tem a participação aqui do passageiro que passou um momento delicado dentro do ônibus. É o cinto de segurança quebrado, amarrado com um nó. Né? O passageiro foi reclamar, você vai ouvir o que ele teve que escutar do motorista. Impressionante. Também tem música para sua viagem ficar ainda melhor. Na verdadeira companhia, Rádio Ônibus, 24 horas no ar, a primeira Rádio Ônibus do Brasil e do mundo. O assunto de hoje é o cinto de segurança. A importância da utilização do cinto, a gente fala, tem campanhas, daqui a pouco tem Semana Nacional do Trânsito. Só que se os profissionais não ajudarem, fica complicado, né? Se as empresas não ajudarem, fica mais complicado ainda. Se não tem fiscalização para ajudar, complica as coisas. Aí acontece o acidente, aí a culpa é de quem? Aí vai falar que o passageiro é que não quis usar o cinto de segurança. No caso agora, gente, também tem, mas no caso de hoje, nós estamos falando, é passageiro que se preocupa e foi obrigado a viajar com o cinto de segurança quebrado. Era o último ônibus da linha, ele reclamou, vamos ouvir o próprio passageiro contando. Ele foi embarcar em Juiz de Fora, se não me engano. Vamos ouvir o próprio. A ligação não está boa, porque foi uma ligação feita agora há pouco pelo celular. Nós somos acostumados a fazer entrevistas utilizando o Skype, né, ou através até mesmo do Facebook. Tem uma qualidade muito superior. Então, você me perdoa se não ouvir e a qualidade for ruim, é por conta disso. Ligação ruim, o sinal não é bom, a ligação não é a mesma coisa do que geralmente a gente costuma fazer aqui na Rádio ônibus. Vamos colocar no ar mesmo assim, para você saber que é verídico o que está acontecendo. E tem cliente, né, nessa situação. É importante a gente ouvir a realidade para saber isso não acontecer mais. Né? Não acontecer mais. Vamos ouvir. Segurança no ônibus. Boa tarde. Bom, eu fui embarcar lá em uma cidade. Está bem baixa a ligação, né? O motorista pediu para que eu colocasse o cinto. Quando eu fui colocar o cinto de segurança, eu vi que ele estava com o nó. Tirei o nó para ver se tinha, o que estava acontecendo, eu vi que ele não estava segurando. Então eu chamei o motorista para ele poder me explicar o que era aquilo. Perguntei para ele se estava certo, falou que não, se estava correto, e que ele sabe que o cinto de segurança é lei, apenas para isso. Eu poderia ir dessa forma e não iria acontecer nada. Quando eu falei com ele que a minha vida que importava, o cinto de segurança, ele salva vidas, ele apenas virou as fotos e foi embora. Falou que ia comunicar com o pessoal lá da garagem para se arrumar. A minha vida, ela vale muito. Ela vale muito. O profissional, o motorista, falou que o cinto de segurança é mera questão de legislação. Ele não deu importância para a vida do passageiro, para no caso a sua vida, né, Wagner? Isso. Apenas por da lei. Quem falou isso foi o primeiro motorista, não sei se ele deixou em Brimérico, deixou em Leopoldina, eu lembro que era um senhor já de idade. Agora, a sua intenção era que... Ele não ia atrasar a viagem por causa disso. Os passageiros, os demais passageiros no interior do ônibus, eles estavam a par do assunto, tudo estava acontecendo, alguém apoiou você ou não? Eles queriam realmente que o ônibus... Estava perto de mim, apenas me olhavam. E começaram a cochichar um com o outro, não é possível da viagem atrasar por causa disso. Eu vou te falar a verdade, eu fiquei até sem jeito de não prosseguir a viagem, porque estava aqui em Guarapari na segunda-feira de manhã, ontem, e eu fiquei com medo realmente de me lincharem dentro do ônibus, porque hoje eles estão batendo nas pessoas por causa de nada, né? É verdade, infelizmente. Olha, uma atitude, infelizmente, triste, mas quer dizer, você acabou seguindo a viagem, infelizmente você teve que seguir a viagem... Até o fim dela, é isso? Até Guarapari, isso mesmo. Até Guarapari. Foram mais ou menos 5 quilômetros. E durante a viagem, o nó desceu várias vezes. Eu não consegui dormir. Você chegou... Infelizmente, não tinha mais nenhum banco para poder sentar. E era o último ônibus do dia. Você chegou a fazer alguma reclamação diretamente à empresa? Algum órgão... Eu tentei entrar em contato, falaram que ia me retornar, não retornaram. Mas um amigo meu já entrou em contato e o gerente está para responder. Tá, mas até o momento a empresa mesmo não falou com você, ninguém na empresa. Não. Bom, só esse trecho aí, infelizmente a ligação não é, né, das melhores. É questão de operador aqui, mas deu para a gente entender o que aconteceu com ele. O triste de tudo é ouvir o que o profissional falou para ele, né? Que cinto de segurança é só por questões de lei. É, não serve para nada na visão do motorista. E pior, os passageiros preocupados, né? Cada um, tudo bem, cada um tem os seus compromissos, né? E é verdade, você está, né, querendo chegar logo, então comprou a passagem, aquele horário ali, mas todo mundo olhando feio para o passageiro que estava fazendo a reclamação como se ele fosse o culpado, né? Ele virou vilão da coisa. Meu Deus do céu. Bom, a gente espera que a empresa participe, né, e fale, né, algum responsável fale ao microfone, fale aqui com a gente, dando alguma explicação para os demais passageiros que estão ouvindo, porque Não dá para viajar em empresa assim. Não dá. E o nosso amigo motorista da Itapemirim comentou algo muito importante aqui, né? Que é o checklist. Não é? O motorista não tem que fazer o checklist antes de sair de viagem. Se você quer comentar os assuntos, este e os demais, pode participar com a gente aqui. 16 99182 1468. Mesmo durante as reprises, você pode participar com a gente. Eduardo Perruchou, de direto da Argentina. Alô, Eduardo. Oh, bom dia, meu amigo Henrique. Sí, cuando você venga para aquí, para Argentina, si tiene la posibilidad, eu voy a procurar de que você conozca nuestra empresa y que você pueda hablar con algún directivo de la empresa para que se interiorice más. Zenit, esta empresa, es una de las tantas empresas que es un grupo y son varias empresas de transporte de larga distancia que están asociadas. Y va a gustar que conocer a usted la empresa. Así que un fuerte abrazo, amigo. Saludos para todos los ovinches. No quiero nombrar a uno por uno porque seguro que voy a olvidar de alguno. Entonces, saludos para todos. Chau, chau, Eduardo. Saludo para ti também, para todos da Argentina acompanhando. Vai ser uma honra conhecer o Eduardo pessoalmente. Ainda conhecer a empresa, vai ser sensacional. Tomara que dê tudo certo, a gente se encontre realmente aí na Argentina em breve, não é? Ele que já fez uma miniatura linda, linda, linda da Rádio Ônibus, mandou fazer uma miniatura sensacional. Semana Nacional de Trânsito, curso gratuito, a CET está oferecendo para você. Alô, motorista, esse motorista aí que disse para o passageiro que cinto de segurança não vale nada, ele precisa fazer esse curso, hein? Tá estressado, motorista. E os passageiros lá também estressados, porque o passageiro ficou, né, numa situação que ele virou vilão da história, porque ele estava se recusando a viajar com o cinto de segurança quebrado e todo mundo lá queria bater nele praticamente. Não fez isso, mas os olhares, né, mesmo o Wagner. O Wagner é o passageiro que passou por essa situação. CT, Centro Escolar de Trânsito, realizando no dia 19 de setembro a Semana Nacional de Trânsito, né, dentro da semana, um dia oferecendo um curso gratuito para você. Importantíssima a sua participação. Alô, amigo motorista profissional, você que está querendo voltar ao mercado de trabalho como motorista. A qualificação é muito importante. Esses cursos são importantíssimos, né? Vai contar ponto para você a conseguir uma vaga de emprego em uma empresa de ônibus, hein? Hoje, muita gente está buscando uma oportunidade. Então, você se qualificando ainda mais é importante para conseguir um espaço para você em uma empresa de ônibus. A participação, a palestra da doutora Paula de Oliveira, dia 19 de setembro, a partir da 1 da tarde até às 16 horas, da 1 às 16. A CET, Centro Escolar de Trânsito, fica na Avenida Carlos Lacerda, 1143, no Jardim Rosana, em São Paulo. Mais informações, acesse o site www.ctcursos.com ou fale através do WhatsApp 11 de São Paulo 94793-5563. 94793-5563. Daqui a pouquinho, antes de encerrar o programa, tem Elaine Salzano falando mais detalhes sobre a importância desse curso gratuito que a CET está oferecendo para você se qualificar ainda mais, ser um profissional melhor. E o assunto estresse no trânsito está fazendo parte da vida de muitos profissionais aí. Se você é profissional ou não, ou está querendo ser um profissional do setor, pode participar desse curso. Os interessados, só entrar em contato com a CET. Já eu volto, tem mais participações e a participação da Elaine Salzano. Você está ouvindo Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. Há mais de 20 anos no mercado, a Bela Tintas oferece as linhas residencial, industrial e automotiva para todo o Brasil, trabalhando sempre com as melhores marcas. A Bela Tintas oferece também ferramentas, acessórios e equipamentos de segurança. São 29 endereços para bem atender você. Avenida Pereira Barreto, 646, São Bernardo do Campo. Telefone 4121-9292. Acesse belatintas.com.br. Falou em tintas, pintou Bela Tintas. Amigo ouvinte, aquele seu afeto pelo carro, ônibus ou caminhão agora pode virar um objeto pessoal. É isso mesmo. A 14 Bis Estampas transforma a sua foto ou imagem favorita em diversos objetos diferentes. Pode ser uma caneca, uma camiseta, azulejo, mousepad, quebra-cabeça e até uma placa de metal. Que tal tomar o seu café com uma caneca do seu próprio carro estampado nela, hein? Ou talvez estampar em uma camiseta a foto do último encontro de ônibus que você visitou com a sua família e seus amigos. Acesse agora mesmo o site www.14bisestampas.com.br. Uma infinidade de novidades e ideias para você personalizar o que você quiser. Acesse agora www.14bisestampas.com.br. Rádio Ônibus. A Rádio Ônibus é o encontro de todos os apaixonados pelos ônibus, caminhões, picapes, veículos militares antigos, tratores, colecionadores nacionais e internacionais, empresas e particulares, que além do bom gosto, cuida da preservação e da memória dos transportes. Rádio Ônibus, 24 horas. A sua verdadeira companhia. Mais uma participação importante aqui do Silvio José, lá de Pernambuco, Caruaru, ligado com a gente, participando. Audiência da rádio em vários cantos do Brasil. Uma alegria imensa ter cada vez mais profissionais. São Paulo, Minas, Pernambuco. Ele é motorista da Itapemirim. Nós estamos comentando o assunto do cinto de segurança e esse problema ocorrido com um passageiro em Juiz de Fora. Foi obrigado a viajar com o cinto quebrado, né? Deram um nó no cinto ali e ainda teve que ouvir do motorista profissional, hein? Fez curso e tudo mais, não é? Teve que ouvir do motorista que cinto de segurança é só questão de lei, que não vale pra nada. Alô, Silvio José. Boa tarde, Henrique. Boa tarde aos ouvintes mais uma vez. Quero agradecer pela participação e ao mesmo tempo quero agradecer, né? Uma rádio como essa, né? Gerada aos profissionais do volante, né? Então eu vou divulgar aqui aos nossos colegas aqui do Nordeste e região, né? A nossa rádio querida aí. Um abraço. Ô Silvio José, que legal, conto com você, viu? E agora com o aplicativo, tá fácil, né? É só instalar o aplicativo sistema Android no Google Play, Rádio Ônibus, só digitar isso, né? Rádio Ônibus, o aplicativo leve, né? Você piscou e já instalou, é rapidinho. Então é fácil, quando for falar para um colega motorista, para os profissionais do setor de transporte aí da sua região, né, fala para instalar o aplicativo Rádio Ônibus na Google Play. É rapidinho. A gente está querendo ainda ter condições de ter adesivos da Rádio Ônibus espalhados por vários cantos do Brasil. A gente vai enviando os adesivos. Ainda não é realidade nossa, não temos condições financeiras para isso, mas vamos chegar lá. E a maneira fácil de você divulgar, além de falar do site, é falar do aplicativo, para instalar o aplicativo que dá para ouvir em qualquer lugar do mundo, tendo sinal de internet. Antes de ouvir a Elaine Salzano, vamos entrar em contato agora com o jornalista Adamo Bazzani, com as informações do mundo do ônibus, com muita credibilidade, direto do blog Ponto de Ônibus. Ele que traz sempre os detalhes muito importantes de tudo o que acontece no mundo, desse cenário do mundo do transporte de passageiros. Adamo Bazzani, participa agora. Alô, Adamo. Olá, Henrique, ouvintes da Rádio Ônibus. A fabricante de ônibus leves do grupo Marco Polo, Volare, e a empresa chinesa com sede em Campinas, no interior de São Paulo, BID, anunciaram oficialmente nesta segunda-feira o desenvolvimento de um mini-ônibus 100% elétrico. A parceria já vem desde 2014 e em 2017 deve estar pronto o primeiro protótipo, ano em que serão feitos os veículos em escala. Segundo o diretor de engenharia da Volare, Roberto Poloni, o modelo tem um conceito inédito em veículos elétricos por ser um ônibus compacto, mas com itens de conforto e acessibilidade, como os coletivos de maior porte, como piso baixo total, acessibilidade, além, claro, das dimensões para as baterias. As baterias são carregadas por fontes externas, o modelo plug-in, portanto, é a recarga total, será feita em 3 horas. O novo veículo terá 9 metros de comprimento, 2,98 de altura e 2,36 de largura, com piso baixo, motores nas rodas traseiras e capacidade para 45 passageiros. ainda no campo da eletromobilidade, a Universidade Federal de Santa Catarina confirmou que a partir de novembro estará em circulação um ônibus 100% elétrico, mas movido por energia captada do sol. Isso mesmo, energia solar. A energia elétrica será gerada pelo Centro de Pesquisa e Capacitação em Energia Solar Fotovoltaica da Universidade, localizado no Sapiens Park. Isso significa que o ônibus elétrico, mas a fonte de geração de energia elétrica, não será convencional, e sim uma estação com energia solar. Essa estação capta energia solar, transforma em energia elétrica, e essa energia elétrica, sim, abastece as baterias deste ônibus. É um ônibus convencional, de 13 metros de comprimento, feito através de uma parceria entre a Eletrabus, de São Bernardo do Campo, a WEG, que vai fazer o motor, o chassi Mercedes-Benz O500U e a carroceria Marco Polo Viale. Tá curioso em ver como são esses veículos? Tem lá agora no Diário do Transporte, que é o novo blog Ponto de Ônibus, que foi totalmente reformulado. Acessa lá www.diariodotransporte.com.br. Um forte abraço a todos. Obrigado, Adamo Bazan. Tá aí, hein? Muito legal. Eu estou prestes a visitar a fabricante BYD. Vamos ver de perto a fábrica aqui no Brasil, que é na cidade de Campinas. Estarei em breve lá trazendo mais detalhes dessas novidades bem interessantes aqui para a nossa programação da Rádio Ônibus e nosso canal do YouTube também. Semana Nacional do Trânsito, a CET realizando um curso. Preste atenção nas palavras dela, está na hora dela. Elaine Salzano entende muito desse assunto também. Semana Nacional do Trânsito está chegando, hein? Alô, Elaine Salzano, vamos à entrevista, estive com ela esses dias, né? Em breve você vai ver o vídeo no nosso canal do YouTube. Olá, meus amigos de todo o Brasil, a Rádio Ônibus está na CET, no Centro Escolar de Trânsito, para conversar mais uma vez com ela. Elaine Salzano, seja bem-vinda ao microfone da Rádio Ônibus. Olá, Henrique, prazer é todo meu, muito bom receber você aqui, né? E hoje eu vou falar da Semana Nacional do Trânsito. Então nós temos aí do dia 18 de setembro ao dia 25 de setembro, a Semana Nacional do Trânsito. E a CET Curso vai promover um evento no dia 19 de setembro, segunda-feira, né? Vai iniciar às 13 horas esse evento, gratuito. No final nós vamos até entregar um certificado de participação. E o tema da nossa palestra vai ser estresse no trânsito. Tem muita gente estressada no trânsito, Helene? Muita gente estressada no trânsito, principalmente em São Paulo, né? Que o trânsito é um caos total. Então, nós temos aí diversos problemas envolvendo aí os condutores. E o estresse é um tema muito importante. Nós teremos aqui a doutora Paula de Oliveira tratando desse assunto. Será muito interessante. Convido todos os seus ouvintes para estar aqui, né? Então, dia 19, segunda-feira, né? Iniciando às 13 horas. Nós temos muitos profissionais do setor de transporte nos vendo agora e ouvindo também, que às vezes não se dão conta que esse tema é um tema importante para ser lidado e resolvido, porque até mesmo os condutores profissionais podem perder mercado de trabalho se não resolver esse problema do estresse. Isso é muito importante, vir nesse curso, nesse momento importante aqui, para lidar com esse assunto e poder tentar começar a resolvê-lo, é isso? E tem um outro problema. Algumas pessoas se encontram nessa situação de estresse e acabam buscando, para evitar esse estresse ou para amenizar, o medicamento, o álcool, e acaba se envolvendo numa outra causa de acidente. Então, acaba conduzindo o embriagado para dar uma relaxada no trânsito ou utilizando de medicamentos também. Então, nós vamos tratar desse triângulo aí, né, em razão de alguns acidentes que nós temos registro, e a doutora Paula tem todo o conhecimento, né, sobre isso, e vai contribuir muito, muito, muito. E quem está nos vendo e quiser participar, o que faz? Então, vai entrar em contato aqui com a escola para garantir a vaga, né, no 58420702, tá? Pode ser pelo WhatsApp também, né, o número é 94793-5563. As vagas são limitadas, então eu peço para que entre em contato e já reserve a vaga. E tem certificado? vai receber um certificado no final da nossa palestra, um certificado de participação. Tudo isso é importante, né, Elane? Para o mercado de trabalho, que é muito competitivo, a coisa está mais complicada. Quando você tem até certificados desses cursos, você pode ter um certo... Uma vantagem, não vou usar essa palavra, mas pode conseguir algo a mais quando você se qualifica e procura realmente ser melhor, né? Melhor motorista, por exemplo. Então, o condutor que se preocupa assim, em atualizar, em busca do conhecimento, que recebe esse certificado, numa entrevista, ele acaba demonstrando que ele está mais preparado para o trânsito, né? E aqui a CET se preocupa muito com isso, ela quer realmente educar, ela quer mostrar para o condutor a sua responsabilidade no trânsito, né? Então a CET realmente é mais um, né? O tema da Semana Nacional do Trânsito, né? Eu sou mais um por um trânsito mais seguro, e a CET está se encaixando nisso, toda a nossa equipe, nossos instrutores estão em busca disso, preparar melhor os condutores aí para o nosso trânsito. Muito bem, você ouviu Elane Salzano e vai ver esse vídeo com ela e outros assuntos também em breve no nosso canal do YouTube. Aproveite a oportunidade e participe desse curso oferecido gratuitamente pela CET, Centro Escolar de Trânsito. Eu fiz o curso de transporte coletivo lá também. É sensacional. Vamos agora com Márcia Pontes para participar com a gente aqui e comentar outro assunto importantíssimo. Ela que é especialista em direitos do trânsito, participará conosco aqui mais uma vez, brilhantemente, comentando esse assunto a respeito da ausência do cinto de segurança. Quem leva a culpa se o passageiro não usar, por exemplo? Você sabe quem é que leva a culpa? Quem é que leva a culpa? O motorista, não é? Bom, vamos entender tudo isso dentro da lei. Com ela, Márcia Pontes, participando gentilmente aqui da nossa programação. Uso obrigatório do cinto de segurança no ônibus em viagens interestaduais. De quem é a obrigação? Para quem vai a multa caso o passageiro não esteja utilizando o cinto? Diz o artigo 167 do CTB que o uso é obrigatório, mas ele não prevê... Quem deve assumir essa responsabilidade no caso de infração? O motorista está lá dirigindo, ele não tem como controlar os seus 40 e poucos passageiros. Se alguém ali se recusar a utilizar o cinto, o motorista não tem como obrigar. Então seria injusto ele assumir essa infração. Mas é assim que a Polícia Rodoviária Estadual, PRF, que são as responsáveis por essa fiscalização, estão fazendo. A multa está indo para o condutor do veículo, para o motorista do ônibus. Se for o caso de cinto em mau estado, que esteja estragado, que não dê para acionar, remendado, dado um nó, aí a multa vai para a empresa. Infelizmente, esse é um tipo de fiscalização que ainda é pouco feita. Ela é feita por amostragem, quando passa algum ônibus, né? Temos que atentar aqui para a culpa concorrente da vítima que viaja sem cinto. Em caso de acidente, essa vítima vai ser projetada para os lados, para frente, pode machucar as outras pessoas. E a gente sabe, em caso de acidente com ônibus, entram os pedidos de indenização. Se a empresa de ônibus comprovar que esse passageiro não estava usando o cinto, ele perde o direito à indenização. A questão é, como eu vou controlar o passageiro que não quer usar o cinto? Tivemos aí no Tribunal de Justiça do Paraná uma decisão federal que dizia que o motorista estava isento da autuação, mas ela existe sim. Aqui em Santa Catarina, as polícias rodoviárias estaduais e federal estão lavrando o auto em nome do motorista. Se o motorista também estiver sem cinto, também será autuado. Uma questão muito importante, se tiver mais de um passageiro sem cinto, é lavrado só um auto de infração, é uma infração administrativa. Não é infração multiplicada por quantidade de passageiros sem cinto. Para não incorrermos e não ferirmos o princípio do bis in idem, ninguém pode ser autuado mais de uma vez pela mesma infração. Márcia Pontes, sensacional, direto ao assunto. Se você não conseguiu pegar esse programa na íntegra, nós já estamos encerrando, tem reprise às 15, às 20 às 23 horas. Me desculpe se não deu tempo de colocar a sua mensagem, viu? Tem várias WhatsApp que chegaram aqui. É, não dá tempo, né? Nosso programa de terça e quinta é mais curtinho. Eu teria que falar do teatro, tem uma peça nova estreando em São Paulo. Nós vamos oferecer pares, ingressos também, sorteios aqui na rádio, mas não vai dar tempo também de falar. Obrigado pela companhia, pela audiência. Eu vou para outra emissora de rádio agora, correndo, vou de ônibus. Obrigado pela sua audiência. Vai divulgando a Rádio Ônibus, vai comentando. Ouça nas reprises e participe. Atenção ao nosso WhatsApp, 16 99182-1468. Mande mensagem de áudio, denúncias, reclamações, elogios, sugestões. Participe. Boa viagem para você. Use cinto de segurança. Alô, empresa. Vamos cuidar dos veículos aí. Não coloque carro com cinto de segurança quebrado para rodar. Não pode, né? Tchau, gente. No ar, Rádio Ônibus, música, notícias, curiosidades, entrevistas, tudo sobre o mundo do ônibus. Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia.